onde está o meu coração? Onde está o meu coração? Você me dizia antes de partir que eu demibriei. Começa aqui e como dançar? Você me ensina para me resgatar, para chegar lá como uma bailarina, como uma bailarina, como uma bailarina. Fumado. O tempo vai com o caminhão, o frio nós congelado. Como tirar meus pés do chão? Como tirar meus pés do chão?